Louvado seja o nome de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a divindade de Jesus Cristo. Antes da gente tratar da sua humanidade, a gente precisa entender quem Ele é de fato, e antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa. O fato de que Cristo na Bíblia é declarado como um ser divino é algo profundamente interessante, porque ao mesmo tempo a Bíblia também diz: Deus não é homem para que minta. Deus não é um ser humano, Deus é um ser acima do homem, acima dos anjos, absolutamente santo. É um ser cuja natureza é amor. Então você percebe que quando a gente está falando de Deus, nós estamos falando de alguém muito acima de tudo que a gente pode imaginar. Deus não teve começo, Deus não terá fim. Deus é um ser maravilhoso, um ser pessoal, espiritual, concreto, real. E quando a gente entende essas coisas e a gente estuda a pessoa de Cristo e a sua divindade, a gente começa a perceber que nós estamos num terreno profundamente maravilhoso, muito relevante, muito significativo para qualquer igreja cristã. Vocês são uma igreja de Cristo, a igreja de Deus. E a Bíblia coloca Jesus com várias prerrogativas e várias características diferentes. Nós vamos começar falando agora da pré-existência de Jesus. O que que é a pré-existência? É o fato de que a Bíblia declara com certeza absoluta que Jesus Cristo já existia antes de vir a esse mundo como um ser humano. Isso é um ponto pacífico. Inclusive igrejas que não acreditam na divindade de Jesus, acreditam na pré-existência de Jesus, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Eles não acreditam que Jesus é Deus, mas eles acreditam que Jesus ele era um anjo, a primeira criatura de Jeová, que foi feita homem. Então ele já existia antes de ser um homem, certo? Isso na cabeça deles. Então a primeira coisa é, mesmo igrejas que negam a divindade de Cristo, precisam admitir a sua pré-existência. Por quê? Por causa de textos como esses que a gente lê na Bíblia. Por exemplo, João 5, verso 23, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Esse texto já é profundamente esclarecedor e já vai contra a doutrina de quem nega a divindade de Cristo. Nós podemos honrar alguém como o Pai, como Deus, se esse alguém não for Deus? A Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Você não vai atribuir a uma criatura as qualidades do Criador. Então, por exemplo, quando João, lá no Apocalipse, se ajoelha diante do anjo, que o anjo diz para ele? Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, eu sou o irmão teu, dos profetas, os que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar o Filho de Deus, do mesmo modo pelo qual nós honramos o Pai, nós estamos percebendo aqui uma unidade divina. A honra devida a Deus é a honra devida a Cristo. O louvor devido a Deus é o louvor devido a Cristo. A obediência devida a Deus é a obediência devida a Cristo. Isso você vai acabar entendendo lá em João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Mas por enquanto o que me interessa aqui não é provar a divindade de Jesus. É só provar o seguinte, que o Pai enviou o Filho a este mundo. O Filho já existia e Deus deu para ele uma missão nas cortes celestiais, no céu, e disse, Filho, vai. O enviou, ele já existia antes de ser um ser humano aqui nesta terra. Jesus é o único que passou por essa experiência. Existem igrejas que às vezes querem dizer que todos nós passamos por isso. O Espiritismo, por exemplo, é uma dessas doutrinas. Eles dizem que a gente já existia antes de vir para a terra, antes da gente encarnar. Mas a Bíblia diz que isso é mentira. Os próprios mórmons também creem em alguma doutrina semelhante, que nós existíamos lá na eternidade, nós somos eternos e viemos enviados para cá. Mas a Bíblia não afirma isso a respeito de nenhum de nós, mas afirma isso a respeito de Jesus. É por isso que a Bíblia diz assim, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, João 3, verso 30. Para que Jesus fosse homem nesta terra, ele teve que descer do céu. Ele já existia antes. Interessante, existem mais alguns textos sobre a presciência. Quando Jesus orou, pouco antes de ir para a cruz, ele disse assim: agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, verso 5. Antes que houvesse mundo, Jesus Cristo já partilhava da glória de Deus junto com Deus. O texto bíblico é claro. Antes que houvesse mundo, Cristo estava com Deus. E João 1, verso 1 vai dizer que Cristo era Deus. E é as duas verdades. Ele estava com Deus, existe um Pai que também é Deus, um Espírito Santo que também é Deus, mas ele também partilhava dessa essência divina. João 8, verso 58, um dos textos famosos sobre a pré-existência e divindade de Cristo. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Impressionante isso. Por quê? Porque Abraão foi um homem importantíssimo na Bíblia. Em algum ponto da história da igreja de Deus, do povo de Deus, o povo de Deus nessa terra era Abraão, Sara e a família dele. Era mais ninguém. E Abraão creu em Deus, e Abraão obedeceu a Deus, e Abraão recebeu de Deus comunicações, visões. Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança que o povo de Deus preservou na Bíblia. E o povo de Israel, até mesmo o povo muçulmano, tem em Abraão o patriarca da sua fé, e nós cristãos também. E diante dessa pessoa de Abraão, que é uma pessoa muito importante lá no começo da história do povo de Deus, Jesus Cristo vem e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Essas passagens provam, além de qualquer dúvida, de que aquele homem que viveu na Judéia, na Galiléia, que foi um Nazareno, aquele homem tinha uma identidade superior. E agora vamos trabalhar um pouquinho um texto de Ellen White que corrobora essa visão. Olha só o que ela diz no livro Evangelismo, página 615. Ao passo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quando na terra, fala também positivamente de sua pré-existência. Ela está dizendo aqui, olha, tão claro como a Bíblia diz que Jesus viveu nesta terra, que ele comeu, que ele teve discípulos, que ele curou, que ele ressuscitou, que ele morreu, que ele venceu a morte, tão clara quanto a essas informações que a Bíblia nos dá, está a informação de que ele era pré-existente, ele existia antes. Uma outra dimensão importante quando a gente avalia e estuda a divindade de Jesus é a sua eternidade. A profecia do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, dizia algo de implicações profundas. E a Bíblia diz assim, profetizando: e tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta era a profecia de que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, ele teria a sua origem na eternidade. Porém, alguém poderia dizer, ah, então ele tem a origem na eternidade, ele foi criado lá na eternidade. E existe uma ampla tradição cristã de grupos que acreditam nisso, que nós chamamos de arianismo, que o Pai teria criado o Filho na eternidade. O Filho seria a primeira criatura, e a partir dali ele estaria criando as outras coisas. Se você usar somente esse texto, quem sabe alguém pode dizer, olha, a origem dele é nos dias da eternidade. Mas olha só o que a Bíblia diz em um outro texto. Profecia do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse texto é um dos textos mais significativos sobre a divindade de Jesus. Por quê? Porque ele é um menino, ele é um homem. E como é que ele é chamado? O Pai da Eternidade. Você pode traduzir legitimamente essa expressão hebraica como Pai Eterno. Um menino, um homem, um ser humano. Deus Forte. A mesma palavra Deus usada no mandamento, no segundo mandamento da lei de Deus, que ele é um Deus zeloso. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele não é somente o Eterno, como ele é o Pai da Eternidade, ele é a fonte da eternidade, ele é o Criador de todas as coisas. Lembra de Colossenses 1, versos 15 e 16? Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por ele e por meio dele e para ele. É o Criador do universo. Ellen White vai corroborar essas noções da eternidade de Cristo quando ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 19, desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Desde a eternidade, a unidade entre o Pai e o Filho era absoluta. Assim, o livro Exaltai, página 16, ela diz uma frase muito semelhante, que diz assim: o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. É muito claro, se algum adventista do sétimo dia quiser negar a divindade de Jesus, estará indo contra declarações bíblicas e do Espírito de profecia, que são absolutamente claras. Uma outra dimensão da divindade de Cristo é a seguinte: como a própria Bíblia diz em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que o Espírito não tenha substância ou forma. Ele tem, mas é uma substância e uma forma de natureza que nós não conseguimos definir, que nós não conseguimos entender, certo? Existe forma, existe substância, mas nós não sabemos que natureza é essa substância. Nós simplesmente temos o testemunho: Deus é Espírito. É assim que Deus consegue estar presente aqui, agora. E nós, obviamente pelo pecado, pela nossa circunstância, não conseguimos perceber de forma visível a sua presença. E agora entra a questão: Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer olhar no olho, Ele quer abraçar, Ele quer redimir, Ele quer caminhar junto com a gente. Como é que faz? Ele se faz carne. E a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. O Deus eterno, que é Espírito, que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipresente, se faz carne. A Bíblia diz que Ele foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3, verso 16. Ellen White escreveu muito sobre a encarnação de Cristo. Eu trouxe essa citação simplesmente para corroborar alguns fatos. E ela diz: ao estudar a vida de Cristo e ao meditar no caráter de sua missão, cada nova busca revelará algo mais profundamente interessante do que já foi desvendado. Esse assunto é inexaurível, ou seja, inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. Obreiros Evangélicos, página 251. Olha que citação interessante. Estudando a identidade dele, a missão dele, a pessoa dele, os atos dele, as curas, as palavras, os sermões, a cruz, nós estamos entrando em contato com algo muito interessante, um assunto inesgotável. A gente não consegue esgotar. Se a gente falar só desse assunto todo dia, todo culto, ele não vai acabar, porque esse assunto está relacionado com tudo que diz respeito a Deus e com tudo que diz respeito ao homem. É Deus feito homem. é Deus em Cristo como homem. Ele encarnou, Ele habitou entre nós como um de nós, e isso é impressionante. Dentro do estudo da revelação, da Bíblia e etc., nós estudamos um pouco a história do judaísmo, e o judaísmo, ele teve que viver em meio a sociedades pagãs, que acreditavam que o homem tinha uma alma imortal, que era como se fosse a presença dos deuses ou de Deus, como se o homem fosse uma espécie de Deus. E um dos judeus dessa época antiga disse assim: olha, é mais fácil Deus virar homem do que um homem virar Deus. E esse rabino nem sabia o que ele estava dizendo, porque foi exatamente isso que Deus fez. Ele se encarnou, Ele se fez homem. Desejado de todas as nações, página 507, ela diz assim: contemplando a Cristo em sua humilhação, quando andava entre os homens, os discípulos não penetraram o mistério de sua encarnação, a dualidade de sua natureza. Seus olhos estavam empanados, de maneira que eles não reconheciam plenamente a divindade na humanidade. Cristo era Deus, se fez homem, mas os seus irmãos, os seus amigos, os seus discípulos, ao olharem para Ele, não viam nenhuma luz especial, como aquilo que se imagina. Era um homem como outro homem, e os discípulos andavam com Ele, com aquele que era sem pecado, com aquele que era perfeito em perdão e em amor, com aquele que era perfeito em sabedoria, e eles mesmo não conseguiram discernir a presença da divindade em forma de homem entre eles. Depois nesse texto, Ellen White vai dizer assim, que quando Jesus venceu a morte e subiu ao céu, e que eles entenderam quem era Jesus Cristo, ela diz que eles dariam tudo para reencontrar com Ele, para se ajoelhar na presença dEle. É maravilhoso, irmãos. Ele é divino, Ele é Deus, Ele se fez homem. Quanto à sua divindade, a Bíblia é explícita e clara. Só duvida quem duvida da palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Antes que Abraão existisse, eu sou. Compare com o nome de Deus em Êxodo 3, verso 14. E para mim, esse terceiro texto aqui é um dos mais importantes sobre a divindade de Jesus. E muitos evangélicos não usam esse argumento que eu vou usar agora, porque eles não querem ser fiéis à lei de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos 2, versos 27 e 28. É Jesus falando. E Jesus está explicando: olha, o homem não foi feito por causa do sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. O Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus falando, é o Senhor do sábado. Porém, entretanto, todavia, o que é que diz o mandamento de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem os teus animais, nem os estrangeiros. E ele explica: porque o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Olha o que Jesus Cristo está falando. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Deus, foi Ele que criou o mundo em seis dias e santificou o sétimo. Por isso que quando o evangélico diz que Jesus transgrediu o sábado, ele está blasfemando e mentindo contra Deus, porque foi Deus que estabeleceu o sétimo dia como dia santificado para Ele. E Cristo, como homem, feito homem, jamais pecou. Guardou os mandamentos do seu pai, guardava o sábado de forma perfeita. Ellen White não ficaria atrás. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247, ela diz: Cristo era essencialmente e no mais alto sentido, Deus. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todo o sempre. Ellen White está dizendo, ele era em essência Deus, no mais alto sentido, no pleno sentido. Porém, irmãos, eu não gostaria de terminar essa palestra sem conversar com vocês um pouco sobre as objeções mais comuns à doutrina da divindade de Jesus. A primeira delas que eu quero comentar com vocês são as ênfases bíblicas na humanidade de Jesus. Olha só Mateus 24, verso 36, o que Jesus fala? A respeito daquele dia e hora da sua volta, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui está um texto tratando Cristo dentro da sua dimensão humana, que como homem, ele esvaziou-se de si mesmo e decidiu não saber o dia da sua vinda, da sua volta. E era só o Pai que sabia, e ponto final. Olha esse outro aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, verso 3. E alguns pegam esses dois textos e dizem o seguinte, olha, Deus sabe tudo, Jesus não sabia o dia da sua volta, então Jesus não é Deus. Outros dizem assim, Deus é imortal, Ele não morre, Cristo morreu, Cristo não é Deus. Agora, permitam-me ser bastante franco e objetivo. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. Se a Bíblia diz assim, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne, sabe o que eu digo? Amém. Se a Bíblia diz que o filho não sabia ou não sabe o dia da sua volta, senão somente o Pai, sabe o que eu digo? Amém. A Bíblia não está brigando com a Bíblia. Simplesmente, em um texto, se enfatiza a divindade de Cristo. Ele era o Verbo, Deus que se fez carne. Se enfatiza que Ele era pré-existente, que Ele era Deus, que Ele era um com Deus, que Ele se fez homem e veio habitar entre nós. O outro texto simplesmente está dizendo que na sua humanidade, Ele e o Pai decidiram que Cristo teria um conhecimento limitado a respeito desse ponto específico, como decisão soberana e pessoal dEle. Ponto final. Você não pode usar um texto desse para negar o que a Bíblia diz claramente, senão você está mentindo contra a palavra de Deus. Esse texto é perfeitamente compreensível. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Cristo estava falando da sua perspectiva terrena naquele momento, justamente para não revelar aquilo que não era para o ser humano saber. Possivelmente aqueles discípulos criam que Jesus voltaria nos dias deles, como nós cremos que Jesus voltará nos nossos dias. O Jesus não iria falar para eles, eu vou voltar daqui 3.223 anos e 42 horas. Ele não vai fazer isso. Aquilo Ele reservou ao Pai, e Ele foi submisso ao Pai. Isso não nega a sua divindade. Daqui a pouco a gente vai esclarecer isso um pouquinho melhor ainda. A outra objeção mais comum contra a divindade de Jesus é os textos bíblicos que dão ênfase na subordinação do Filho ao Pai. Olha, por exemplo, João 14, 28. Jesus falando, o Pai é maior do que eu. Interessantíssimo esse texto. E ele declara, o Pai é maior do que eu. Olha esse outro, João 5, verso 19. Em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Então, se pega esses dois textos, ó, o Pai é maior do que eu. O Filho não pode fazer nada que não seja que o Pai mande. Então, o Filho é menor que o Pai, é pequeno. O Pai é o Deus grandão, maior, e o Filho é o Deus pequeno, um Deus menor. Alguns por aí, um Deus com D minúsculo. Agora, abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, vamos ler os versos 5 a 11, para entender essa questão e terminar esta mensagem. Um texto importantíssimo da Palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto, irmãos, ele explica todos os textos que enfatizam a subordinação do Filho ao Pai, a humanidade do Filho como aquele que não sabia o dia da sua volta, ou como aquele que dependia do Pai em oração, aquele que dependia do Pai para os milagres, aquele que dependia do Pai para a vida. Ele era homem, ser humano. E aqui evoca-se algumas questões que ninguém resolve e que muitos já tentaram resolver. Como que era essa relação da divindade e da humanidade em Cristo? Então, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus não precisava de informações a respeito de ninguém, porque ele conhecia a natureza humana. Essa mensagem diz que quando Cristo estava na terra, ele conseguia ler os pensamentos das pessoas. Lembra na sinagoga? Ele curou o homem e aqueles judeus ali, tudo pensando mal dele no seu coração. E Jesus falou assim: por que vocês estão pensando mal no coração? Eu estou fazendo bem a esse homem. Eu não estou trabalhando, não estou transgredindo. Ele lia o pensamento. Essa é uma característica divina. A gente pode até, às vezes o marido conhece bem a mulher o marido, até quando é uma relação assim bem íntima, consegue pegar alguma coisa assim, o que está pensando e tal. Mas mesmo assim, às vezes a gente comete um erro. Pensa que a pessoa está pensando uma coisa, ela não está. Agora Jesus não, Jesus não comete erro. Jesus conhece a natureza humana. Ele é Deus, estando entre nós. Em outros momentos, como a gente já leu aqui, ele é subordinado ao Pai, ele não sabe o dia da sua volta. Então, como é que essas duas coisas se relacionavam, a divindade dele e a humanidade dele? A gente não sabe. A gente sabe simplesmente que ele era Deus, homem entre nós. Sem pecado, perfeito, absoluto. Conhecia a natureza humana, no entanto, se esvaziou de si mesmo. Então, quando a Bíblia diz que ele é subordinado ao Pai, primeiro que a gente tem uma noção de subordinado, que é o patrão e o empregado. O patrão é o bom e o empregado é o ruim. Mas na lógica divina, nem sempre isso é verdade. Lembra que no reino de Deus o maior é o que serve? É o que se subordina? É o que está embaixo? Jesus ensinou isso. Quem quer ser o maior é o que sirva, é o que obedeça. Jesus Cristo era subordinado ao Pai, ele obedecia? Analisa. Outra coisa, além desses textos que dizem que ele era menor, em outros textos ele diz que ele era igual, eu e o Pai somos um, antes que Abraão existisse eu sou. Então, tem que tomar cuidado com como que a gente entende. Em alguns momentos foi enfatizada a sua humanidade, em outros a sua divindade, e em todas as circunstâncias, a palavra de Deus é a verdade. Amém?